New Age of Heroes, apesar das suas qualidades, não conseguiu desempenhar bem comercialmente, por conta de uma série de fatores. Apesar desse fracasso, o jogo conseguiu conquistar uma comunidade bem fiel, que disputava campeonatos e competições, pelo menos enquanto uma continuação não surgia. Porém, o que impossibilitou uma continuação vir logo em seguida, ou mesmo uma coletânea de jogos anteriores, foi que a Capcom perdeu a licença da Marvel, o que colocou a franquia em hiato por tempo indeterminado. Com o sucesso comercial de Street Fighter IV, houve a possibilidade de revisitar outros jogos de luta. Para desenvolver o terceiro título, a Capcom contratou o estúdio Eirin, que trabalhou com a companhia antes em Tatsunoko vs Capcom, fazendo um esquema de coprodução similar ao realizado em Street 4, onde a Capcom ficou responsável pelos aspectos criativos, artísticos e a distribuição e publicação do jogo, enquanto que o estúdio Eirin ficou encarregado de implementar as mecânicas. O jogo foi revelado pela primeira vez em junho de 2010, com sua versão inicial, Fate of Words, saindo originalmente em fevereiro de 2011. A ideia da companhia era estender o conteúdo pós-lançamento durante o ano todo, mas devido ao terremoto e mais tarde ao tsunami de Tohoku, em março do mesmo ano, a companhia decidiu lançar um conteúdo novo, acompanhado da atualização de balanceamento, como um novo título à parte, com o nome Ultimate Marvel vs Capcom 3. Esta versão saiu em novembro do mesmo ano, e sem compatibilidade com a versão original, e vendendo pouco conteúdo de DLC de Fate of Two Worlds à parte da versão Ultimate, o que foi muito criticado pelos jogadores e pelo público geral.